Você está ouvindo na Clube AM, o melhor da raiz sertaneja, com Edson Júnior. Minha canoa virou, o meu sentido sumiu, porque a água me afogou. Estava quase morrendo, o cachorro me salvou. Eu ia matar o cão como se fosse inimigo, mas foi ele quem salvou-me daquele triste perigo. Hoje em dia sou feliz, com alegria digo. Tenho uma mulher amada, também um cachorro amigo. Você está ouvindo na Clube AM, o melhor da raiz sertaneja, com Edson Júnior. Vou contar o que aconteceu com o rico fazendeiro. Uma mestre em religião, o seu Deus era o dinheiro. Foi assim que ele é dito. No meio dos companheiros, na Aparecida do Norte, que é a terra do Brumelho, na igreja está gravado, nesse meu burrão ligeiro. Quem quiser fazer uma aposta, tem o custo me fuzer. Ele teve uma resposta, sem demora ali no meio, do meinho religioso, que ele deu esse conselho. Na Aparecida do Norte, nós devemos ir de jeito, no coitado do meinho, ele já surrou de rei. Quero mostrar pra você, que de nada não receio. Saio daqui no meu burro, só no ar tá que eu apeio. Ele saiu de viagem, na Aparecida chegou. Era de manhã cedinho, quando a missa começou. Chegando no pé da escada, seu burrão arrebentou. Sua espora sangradeira, sem piedade funcionou. O burro foi judiado, mas na igreja não entrou. E o dono não respeitava, seu burrão a respeitou. Nessa cena verdadeira, a gente presenciou. O burro deu um corcovado, o seu dono ele matou. O dinheiro compra tudo, mas a morte não comprou. A arma do fazendeiro com certeza não salvou. Bem na porta da igreja, quando é o burrão refugou, a marca da ferradura lá na escada. Aí agora eu falo pra você da Cate Ferro, tudo em ferro e aço, viu, compadre? É, pra você que é pedreiro, ferreiro, construtor da área civil, pra você que tem sua serralheria industrial, pensou em ferro e aço, lembrou na Cate Ferro, compadre? Isso, olha, tudo em ferro e aço aí pra sua obra. Cortamos e dobramos chapas até meia polegada, toda ferragem pra sua construção, cantoneira, chato, tubo, ferragem amada sob medida. É com os amigos da Cate Ferro. Não perca tempo não, meu compadre, vai direto lá na Cate Ferro. Atenção, meu compadre, tem aí a sua serralheria industrial? Tem? Isso! Então o senhor está comprando material aonde, hein? para fabricar portas, janelas e portões aí para os seus clientes. Mas se você não estiver comprando na Cate Fer, ó, só me desculpe de falar, só perdeu dinheiro, viu, compadre? Isso, porque a Cate Fer tem de tudo, é. Cortamos e dobramos chapas até meia polegada, toda ferragem para sua construção, cantoneira, chapa, tubo, ferragem amada sob medida, é com os amigos da Cate Fer, que fica ali na Avenida Sabura Canini, 1200, no Jardim Matheus Maneiro, em Rio Claro. Cate Fer entrega em Rio Claro e região. Facilitamos o pagamento. Ligue a partir das 7:30, 19:21, 11:62, 63. Tá aí, ó. Cate Fer, um grande abraço a todo o pessoal da Cate Fer. Ferro e Aço tem nome, é Cate Fer, uma empresa há muitos e muitos anos atendendo você de Rio Claro e toda a região. Cate Fer. Tá aí dando sequência aqui no nosso Rancho Sertanejo. Você está ouvindo na Clube AM, o melhor da raiz sertaneja, com Edson Júnior. Eu condeno e vejo que no mundo está lotado. Esse é o mal do século, tem inveja a todo lado. Invejoso é um perigo, é um ser desequilibrado. Só olha a vida dos outros e tem um caos complicado. Neste país brasileiro é a tal da inadimplência que aproveita os caloteiros. Já não pagam mais ninguém, dizem que não tem dinheiro. Muitos caloteiros têm dinheiro em banco estrangeiro. É o mal da humanidade. Onde essa gente chega, dá um nó na sociedade. Invejoso só procura um cargo de posição, enquanto o caloteiro quebra os bancos da nação. Essas duas tentações, ando certo nesta vida, por isso peço atenção. Eu ando com Deus no peito, não caio em tentação. Foi invejoso o caloteiro, o inferno é a solução. Aí, 5:01, né? O invejoso, o caloteiro, o nosso saudoso Vaiu, que nos deixou ano passado, e o Zé Matão. Modão bonito demais, hein? Agora são 5:02. Tem ouvinte aqui na linha número 1. Vamos dar prioridade aqui pro telefone, então? Vamos lá, então. Linha número 1. Bom dia, quem fala? Bom dia, Zé. Quem tá falando? Zé Roberto, pela Bela. Ô, Zé Roberto, você tá bom? Bem, é o vizinho da Dona Rosa Bonaldo. Isso. Dá um grito aí, acho que a Dona Rosa tá dormindo ainda, viu? Ô, Dona Rosa, vamos acordar, minha filha. Horário brasileiro de verão, tá certo seu relógio, hein, Zé Roberto? 5 horas e 2 minutos? Você sabe que ontem eu acordei meio assustado, rapaz. É, né? Eu acordei e falei, ué, mas 6 horas, agora já era 7. Eu falei, barbaridade, hein? Esse horário pra quem acorda cedo é bravo, né, rapaz? É, eu no caso que acordamos aí 10 para as 3, já tô acordando praticamente 2 horas da manhã, né? Aí, né? Verdade, compadre, o que, que nós vamos escolher? É do João e Davi, eu e ela. Durval e Davi, eu e ela. Durval e Davi, eu e ela. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu e ela. Se eu não tiver, eu toco outra dele, tá bom? Pode ser. Eu e ela com Durval e Davi, beleza. E pra quem que vai, meu compadre? Acordar, Dona Rosa! Foi? Dia 22 era pra mim. É, sábado que vem, se eu não me engano. É. Isso, sábado agora, que vem. Dia 22, isso. Pra quem mais ganha? É, pra tudo dela, família, já fez o né? Beleza. Isso aí, tudo bem. Tá certinho, meu querido. Obrigadão aí, um bom início de semana, viu? Obrigado, Zé. Fica com Deus, tchau, tchau. Aí, o Zé Roberto Tomazé, tá lá também curtindo a programação. Alô, modão, hein? Não sei se eu tenho essa moda aqui, rapaz. Sou Durval e Davi, mas eu vou procurar aqui, né? Quero mandar um abraço também lá pro meu amigo o São, né? O São diz aqui, ó. É, bom dia, Edson Júnior. Manda um abraço pro Jair da Vila Olinda. Ele é ouvinte seu de todos os dias. Ele é amigo do Dirceu. Então é o Jair da Vila Olinda. Alô, Jair, um abraço. Obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pela audiência. O Jair... Lá da Vila...